Até a época de Galileu, essa era a estrutura básica da ciência. Vocês podem imaginar, então, o quanto é difícil a ciência crescer ou progredir nessa estrutura. Primeiro, o número de axiomas, quer dizer, o número de proposições auto-evidentes, é evidentemente limitado. Os axiomas dificilmente crescem em número. Quer dizer, o que era evidente, certo? Há 2000 anos atrás, é mais ou menos a mesma coisa que continua evidente hoje. É muito difícil que alguma coisa se torne evidente hoje e que não fosse evidente para os homens do passado. Certo? Eles não eram mais estúpidos do que nós ou deficientes mentais. Certo? Quer dizer que os axiomas continuam mais ou menos no mesmo número. Pelo contrário, os axiomas podem, no decorrer da história de uma determinada cultura, de uma determinada civilização, diminuir em número. Quer dizer, certas coisas que eram antes evidentes para as pessoas podem se tornar confusas no decorrer do tempo. As definições, essas sim podem crescer. Quer dizer, objetos que não eram definidos antes podem vir a ser definidos depois, pelo esforço abstrativo de um pequeno grupo ou mesmo esforço individual. Mas isso é muito difícil. Certo? Vocês viram que a definição, o tempo que demorou aqui para chegar à definição de número. E, na verdade, ela ainda não ficou clara e evidente para vocês. Quer dizer, exigiria, para que ela ficasse clara, exigiria um trabalho abstrativo de muitos dias. Quer dizer, um esforço de depuração muito longo. Certo? Terceiro, o número de teses demonstradas é limitado pela estrutura mesma do raciocínio dedutivo. Quer dizer, você demonstra a tese, uma tese, deduzindo ela de outras afirmações, de outras proposições que são estas evidentes. Veja bem, a estrutura do raciocínio dedutivo sempre vai do universal ao particular. Quer dizer, você começa com um conceito mais geral e termina com um conceito mais particular. Certo? Isso é algo que a gente só vai estudar um pouco mais para adiante. Certo? Por que a estrutura é assim, a estrutura do raciocínio dedutivo, e por que ele limita o número de teses que podem ser demonstradas. Certo? Provavelmente a gente vai aprender isso só no próximo semestre, ou no outro ainda. Mas fica aí já a nota. A estrutura do raciocínio dedutivo vai levando de proposições mais amplas para proposições cada vez mais restritas. Isso quer dizer que as exigências qualitativas do sujeito, que o sujeito que se propunha a ser cientista se impunha, eram muito maiores do que as exigências impostas sobre os cientistas hoje. Certo? O sujeito, para dizer, olha, isto aqui é, faz parte da ciência da aritmética, ou da ciência da geometria, ou da ciência da física, etc, etc, etc, ele tinha que mostrar que a coisa ou era um axioma auto-evidente, ou era uma definição depurada dialeticamente, certo? Ou era uma tese demonstrada a partir dessas duas. Ele não admitia como parte da ciência nenhuma outra coisa. Qualquer outro tipo de afirmação sobre o objeto, sobre o tema da ciência, ele diria, não faz parte da ciência. Pode vir a fazer parte um dia, mas não faz parte agora. Está claro isso aí? Então, com Galileu isso muda. Certo? Com Galileu, se inserem nas ciências mais dois tipos de teses, dois tipos de proposições: os modelos e as hipóteses. Tem algum fumante aqui? A gente vai ter que levantar cada 2 minutos, né? Pois é. Bom, e assim isso então tomou um outro caráter. Os modelos consistiam no seguinte: ao estudar na ciência da física a aceleração dos corpos em queda livre, Galileu repara que essa aceleração é mais ou menos constante. Quer dizer, um corpo que está caindo se desloca em velocidade cada vez maior. Entendeu? Então, tudo isso aí porque ele queria verificar uma tese de Aristóteles. Aristóteles disse, num determinado momento, que não, um corpo mais pesado cai mais rápido do que um corpo mais leve. Então, e o exemplo clássico para isso era uma pedra e uma pena. Então, a pena vai cair bem devagar e a pedra cai rapidinho. Então, Galileu pensou, refletiu e falou: não, peraí, isso não é bem assim. Então, mesmo que a diferença seja considerável, o que faz a pena cair mais devagar é a resistência do ar. Então, e não o fato dela ser mais leve. Então, ele começa a se propor uma série de experiências para descobrir qual é a aceleração efetiva dos corpos em queda livre. Então, para isso, o que ele faz? Ele percebe, ele bota lá, não, está aqui uma pedra de 20 quilos, outra com 10 quilos, e elas caem exatamente na mesma velocidade, elas caem juntinhas. Então, e aí ele tenta explicar, então peraí, qual é efetivamente a aceleração? Porque mesmo essas pedras que estão caindo estão enfrentando a resistência do ar. Essa resistência pode ser insignificante no caso da pedra. Entendeu? Mas ainda assim o ar está desacelerando a pedra. Está claro isso aí? Sim. Exatamente. Então, deixa eu virar aqui para cá. Galileu diz o seguinte: imagine, certo, uma situação em que as pedras caem sem enfrentar a resistência do ar. Imagine uma situação que as pedras caem na ausência de ar. E, portanto, na ausência de resistência, na ausência de atrito. Então, ele fala assim, imagine aqui você tem um cilindro rolando, descendo de um plano inclinado, e esse plano inclinado não oferece nenhum atrito ao cilindro, e ele, então, desliza suavemente por esse plano inclinado. Está claro isso aí? Veja bem, o plano inclinado sem atrito não existe. Está claro isso aí? Assim como a pedra caindo sem o ar para segurá-la. Então, isso é um modelo matemático. Quer dizer, um modelo matemático é o quê? É simplesmente uma reprodução de uma situação real da qual se abstraem certas condições reais. Então, você monta no modelo matemático toda a série de relações matemáticas entre as diversas variáveis. Então, não, está aqui tem o peso do cilindro, a inclinação do plano, pá, um cilindro vai cair em tal velocidade. Certo. E aí você compara as relações matemáticas que se apresentam no modelo com as relações matemáticas que se apresentam na realidade. Certo. Qual a vantagem do modelo matemático? O modelo matemático te permite antecipar o comportamento do fenômeno real. Uma vez que você tenha chegado à aceleração, matematicamente, à aceleração da gravidade, na ausência de atrito, você pode antecipar o comportamento dos objetos que aceleram de acordo com a gravidade na circunstância real. Você sabe que a diferença vai ser só devida ao atrito e às outras variáveis que não estão incluídas no modelo. No decorrer da experiência, quer dizer, você pode ir realizando outras experiências e incluindo no modelo matemático outras variáveis. Ah, ao observar diversas diferenças, por exemplo, você construiu um modelo matemático, suponha que então o objeto acelera lá 10 metros por segundo, por segundo. Está lá no modelo matemático. Aí você vai testar, certo, a aceleração dos objetos, por exemplo, em circunstâncias atmosféricas diferentes. E observar, aí então você vai medir o atrito que os diversos materiais causam. E aí você pode ir inserindo essas medidas de atrito no seu modelo matemático para ele ir reproduzindo de modo cada vez mais exato as circunstâncias reais. Está claro isso aí? Ficou claro um pouco? Quem cala consente ou quem cala dissente? Então ele inseriu um novo objeto de ciência. Primeiro, os modelos, ou cenários que não pertencem ao real. A ideia do plano inclinado sem atrito, o plano inclinado sem atrito só existe na mente de Galileu. Ele não vai achar em nenhuma loja para vender um plano inclinado sem atrito. Então ele criou um novo tipo de raciocínio científico. Um raciocínio em que se expressam, se constroem hipóteses expressas em modelos matemáticos. E se compara, você compara as hipóteses e os modelos com as experiências reais. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Então você combina uma hipótese com um modelo matemático e compara com circunstâncias reais. Uma aliás, aplicação clássica desse método de Galileu, que é a teoria da gravitação universal de Newton. Newton simplesmente chegou e falou, olha, suponha, ou imagine, que matéria atrai matéria, numa razão proporcional à massa inversamente proporcional ao quadrado da distância. Está claro isso aí? Com essa tese, ele construiu um modelo matemático para explicar as órbitas planetárias. Quando você compara o movimento dos planetas, o movimento real e efetivo dos planetas, com o modelo matemático de Newton, você vê que o modelo se aproxima bastante do real. Está claro, hein? E com isso, o que acontece? Então você passa a aceitar a hipótese newtoniana como uma tese científica. Opa! Veja bem, ele falou, imagine que matéria atrai matéria numa razão assim, assim, assim, assim. Isso não é um dado da experiência. Isso é uma hipótese, é uma construção mental. Aí ele formula essa hipótese, ele recheia essa hipótese por um quadro matemático. Quer dizer, ele cria uma série de fórmulas ligadas a essa hipótese. E depois ele compara esse conjunto com o movimento efetivo dos planetas. E aí ele vê, que, observa que o quê? Os planetas efetivamente se comportam como se matéria atraísse matéria numa proporção assim, assim, assim, assim. Está claro isso aí? O terceiro passo é, então, concluir. Ora, logo, os planetas, logo, matéria atrai matéria numa proporção assim, assim, assim, assim. Está claro o quanto esse tipo de raciocínio é diferente do primeiro tipo de raciocínio? Então vamos lá. Demonstrado. A ciência nova, primeiro, é constituída de hipóteses modelos matemáticos teoria das físicas. Ficou claro a diferença entre o tipo de raciocínio que se aplica aqui e o tipo de raciocínio que se aplica aqui? Vou te mostrar a principal diferença. Em termos do conteúdo da ciência, não é a principal diferença em termos metodológicos ou até em consequências humanas, mas a principal diferença no conteúdo mesmo da ciência é que as teses demonstradas são inimpugnáveis. Elas nunca vão mudar. Uma vez demonstrada uma tese, ela passa definitivamente a fazer parte da ciência. Está claro, gente? Uma vez estabelecida a verdade de uma tese por meio de uma demonstração variada de definições e axiomas, não se pode impugná-la. Mas as teorias aceitas podem ser impugnadas por teorias posteriores mais perfeitas. Tá claro, sim? Veja bem, então, por exemplo, a hipótese de Newton era que matéria traz matéria, papapá. O modelo matemático é uma descrição, é a famosa equação do centro, que é a equação que descreve a aceleração dos planetas, o movimento dos planetas. Então, e a teoria aceita é a teoria da gravitação universal. Quer dizer, uma vez que a hipótese dele e o seu modelo descrevem muito bem o movimento dos planetas, vamos aceitar que a força da gravidade efetivamente existe e que os planetas realmente se movem desse jeito porque eles são movidos pela força da gravidade. Está claro, hein? Você não sabe se existe força da gravidade. Você sabe como o planeta se move, como se move uma pedra que você lança no ar. Está claro, hein? Mas você não sabe por que eles se movem desse jeito. Você simplesmente aceitou essa teoria porque ela descreve muito bem um conjunto de fenômenos. Está claro, hein? Agora, você pode propor uma hipótese completamente diferente. Mais ou menos o quê? 150? Não chegou a 200? Menos de 150 anos depois, a teoria da relatividade propõe uma hipótese completamente diferente. Na teoria da relatividade, ele não diz que matéria atrai matéria, ele diz que a matéria distorce os continentes matemáticos de tempo e espaço. Está quase, hein? É outra ideia completamente diferente. E aí você descobre, se eu construir um modelo matemático baseado na ideia de que a matéria distorce tempo e espaço, eu também posso descrever o movimento dos planetas. E eu posso descrever outros fenômenos que eu não podia descrever com a hipótese anterior. Quer dizer, a hipótese do Einstein é mais ampla do que a hipótese de Newton. Ela descreve outros fenômenos também. Oi? Está claro, hein? Por quê? A teoria aceita não é necessariamente verdadeira. Está claro, hein? Até onde foi o conhecimento naquele momento? Veja bem. Não é esse o ponto. Porque para se falar até onde foi o conhecimento, o conceito de conhecimento mudou daqui para cá. Mas eu digo, por exemplo, no caso da química, da teoria atômica, o menor tamanho possível, ele foi evoluindo de acordo com a técnica, com o conhecimento. Veja bem, está certo. Mas veja bem, o problema aí é só o seguinte: o que é o menor tamanho possível? Ninguém sabe. Alguém sabe qual é o menor tamanho possível? A gente sabe o menor tamanho que a gente alcançou. Mas então, isso nós sabemos hoje. Mas antes nós acreditávamos que o átomo era uma partícula indivisível e menor. Exatamente. Antes nós acreditávamos nisso. Aí tu falou muito bem, nós acreditávamos. Isso não era um conhecimento. Isso era uma opinião? Era uma teoria atômica. Era uma opinião? Era uma hipótese. Percebe a diferença? Veja bem, aqui, na ciência antiga, é muito clara a linha que diferencia conhecimento de opinião. Hã? Tá claro, hein? Uma tese demonstrada, uma definição alcançada e um axioma entendido são conhecimentos. São coisas que você sabe, que não podem ser mudadas. Tá claro, hein? Uma tese aceita é uma opinião razoável sobre um objeto. Não é um conhecimento. Está claro aí? A diferença é muito grande em termos cognitivos. Uma vez que Euclides demonstra que certos triângulos, que todos os triângulos construídos por meio de dois círculos iguais são equiláteros, nunca mais vai mudar. A ciência pode progredir o quanto for, o mundo pode mudar o quanto for, essa verdade não vai mudar. Nunca. Por quê? Porque isso é um conhecimento. Isso é algo que se sabe. Está claro, hein? Já dizer, não, o menor tamanho possível é o átomo, o menor tamanho possível é o nêutron, o menor tamanho possível é o quark, e etc, etc. Tudo isso são opiniões. Quer dizer, ah, não, olha, o menor tamanho que nós alcançamos até agora, o que você sabe? Sabe, o menor tamanho que nós alcançamos até agora foi, sei lá, o mesmo. Ou o que seja. Não quer dizer que ele é o menor tamanho possível. Não está provado que ele é o menor tamanho possível. Quer dizer, você não sabe, ninguém sabe qual é o menor tamanho possível. Mas seria uma tese demonstrável que a unidade obtida é indivisível. Oi? Você teria que demonstrar. Foi como tese demonstrada que uma unidade é indivisível. Sim, exatamente. Exatamente. Você não chegou à menor unidade. Exatamente. Isso é demonstrado. Na verdade, quando aí chegou, certo, do menor tamanho possível para o outro, certo, já foi demonstrado há mais ou menos 2.300 anos que não existe menor tamanho possível na corporalidade. Que a corporalidade é sempre divisível. Já foi demonstrado há muito tempo. Que você pode não possuir os meios físicos de dividir uma determinada unidade agora. Está claro, hein? Deu para perceber a diferença entre esse tipo de dinheiro e esse tipo? Veja bem, nesse tipo de ciência, o conhecimento se acumula. Ele cresce em quantidade. Uma vez que você obtém um novo conhecimento, você não perde os anteriores. Você não tem como perder os anteriores. Uma vez que eles foram demonstrados, eles estão definitivamente demonstrados. As pessoas podem esquecê-los. Eles podem ser perdidos, mas eles não podem ser mudados. Está claro, hein? Já aqui não. As teorias aceitas, evidentemente, podem mudar. Não podemos hoje aceitar uma porque não temos uma melhor. Está claro aí? Isso quer dizer o quê? Simples. Que o critério para algo ser considerado ciência é ciência aquilo que é necessariamente verdadeiro acerca de um assunto. Aquilo que não pode não ser verdadeiro. Está claro aí? Então, como uma coisa entra na ciência aqui ou sai dela? É simples, uma coisa entra na ciência aqui demonstrando a tese. Demonstrou a tese e faz parte da ciência. Quer dizer, o critério para isso aqui é a ligação lógica com isso aqui. E o critério para isso aqui? Ora, isso aqui nós já sabemos que não é necessariamente verdadeiro. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Agora, as proposições que podem ser verdadeiras ou podem ser falsas, são chamadas opiniões, não conhecimentos. Está claro, gente? Veja bem, a ciência antiga era um conjunto de conhecimentos. A ciência nova é um conjunto de opiniões esclarecidas expressas de forma matemática. Está claro a diferença? Isso é crucial para entender. Porque de tanto a gente se acostumar com essa ciência aqui, ó, a gente passou a pensar que todas as verdades mudam. Que o que é hoje verdade, amanhã é falsidade. Amanhã é eu. Que nada se sabe com certeza. Está claro isso aí? Mas não é verdade. Opa, tem um monte de coisa que a gente sabe com certeza. Isso aqui a gente não sabe com certeza. Verdade. Tem um monte de coisa que a gente não sabe com certeza. Mas tem algumas coisas que a gente sabe. Está clara a diferença? Veja bem, o relativismo epistemológico atual deriva do nosso costume de usar apenas essa ciência. Vocês falam, ah, não existe verdade, tudo muda. Isso deriva da gente estar acostumado a pensar nos termos dessa ciência. Um cientista antigo diria, não, veja bem, só as opiniões mudam. Os conhecimentos nunca mudam. As opiniões, claro, elas podem mudar a qualquer momento. Mas essas opiniões não são etapas para se chegar ao conhecimento? Não. Se hoje é opinião, amanhã não poderá fazer parte da... Claro, o que é hoje opinião pode amanhã ser conhecimento. Amanhã alguém pode demonstrar uma coisa que hoje não estava demonstrada. Evidente. Certo. Mas se uma coisa pode mudar para outra, é verdade. Agora, dizer que uma coisa é uma etapa para outra não é verdade. Porque o fato de você refinar as suas opiniões não as transforma em conhecimento. Está claro isso aí? Veja bem, a existência de conhecimento não dispensa a existência de opiniões. Entendeu? Veja bem, um mecânico conserta o seu carro com base em opiniões esclarecidas, não com base em conhecimento. Quando o seu carro quebra, você não leva o seu carro para um engenheiro. Para um engenheiro automobilista. Você leva o seu carro para um mecânico. Porque para consertar o carro, basta uma opinião esclarecida acerca do funcionamento dele. Não precisa de um conhecimento científico. Não precisa de um conhecimento demonstrado. Está claro, hein? A maior parte das decisões cotidianas são tomadas com base em opiniões. E tem que ser tomadas com base em opiniões. Está claro, hein? Então, simplesmente o que acontece? Opa! A existência disso aqui não cancela a existência desse aqui. Isso aqui pode cancelar uma coisa aqui, exatamente. Por exemplo, quando na era moderna se retomou a hipótese do átomo, assim foi feito, aí? Como é o nome? Foi Rutherford? Não lembro o nome dele. Rutherford, né? Ele levantou a hipótese do átomo de novo. Certo? Aristóteles já viu como no duo. Por quê? Por um simples. 2000 anos antes ele já tinha demonstrado que não existe átomo, quer dizer, não existe unidade material indivisível. A teoria de uma unidade indivisível já está impugnada pela ciência há muito tempo. busca de uma unidade indivisível é um esforço teimoso e imbecil. Essa que é a verdade. Essa busca pode nos levar a muitos conhecimentos. Quer dizer, você ficar tentando dividir as coisas, certo? Ora, claro, isso foi nos levando ao conhecimento de partículas cada vez menores. Partículas que nós não conhecíamos antes. Mas ter a ilusão de que uma hora esse processo vai terminar e você vai chegar no indivisível é pura imbecilidade. Mas você pode chegar à destruição da unidade? Claro, obviamente, toda vez que você divide uma unidade, você destruiu ela. Sim, mas aí sobrou. Sobrou uma menor. Não, mas vai chegar um momento que não tem mais. Por exemplo, a molécula da água. Fazer um parto dela. Ah, isso é outra coisa que também foi demonstrada. Essa foi demonstrada, certo? Mais ou menos no século XIII por cientistas portugueses. Bom, toda forma corpórea possui um mínimo natural. Quer dizer, se você vai dividindo um corpo, você vai dividindo, dividindo, dividindo. Você vai dividindo a água, dividindo. Vai chegar uma hora que quando você dividir não é mais água. Exatamente, você mudou para outra coisa. Isso acontece e que isso tem que acontecer também já foi demonstrado há muito tempo. Pelo menos 700 anos. Então, o importante aqui é vocês captarem muito bem a diferença entre um tipo de coisa e outro. Quer dizer, resumindo, é a diferença entre conhecimento e opinião. Entre o que você sabe e o que você pensa, ou crê, ou sente. Opa! Pensando na estrutura da nova ciência. Há o consenso de tantos por cento cientistas que tal tese é mais necessária comprovada. Há o consenso de tantos por cento aceito que tal tese está demonstrada. Mas simplesmente a demonstração está por consenso da comunidade científica. Exatamente. Porque ela não é exatamente uma demonstração. O que acontece? O jeito de falar que está tendo aquecimento global, o que ele faz? Ele observa as mudanças de temperatura, mudança do clima, papapá. E aí ele constrói um modelo matemático dizendo, olha, se não tivesse a atividade industrial, como o clima mudaria? Percebe? Veja bem, é um cenário hipotético. Ele faz a mesma coisa que Galileu, exatamente a mesma coisa. Aí ele mede a diferença entre esse cenário hipotético e o cenário real. E ele fala, olha, toda essa diferença é por causa da ação da indústria, por causa da ação humana. O que ele não pode saber é que, não, talvez existam outros fatores, outras variáveis que não estão inseridas no seu modelo matemático. E pode ser devido a essas outras variáveis que o clima mudou de modo diferente do modelo. Está claro? Então, por exemplo, nenhum dos modelos atuais de aquecimento explica o aquecimento de Marte e Plutão. Marte e Plutão estão aquecendo junto com a Terra. É por causa da atividade industrial dos marcianos e plutonianos. Mas a verdade é que, bom ou não, a vida moderna, a vida contemporânea, ela é balizada. Sim, ela é toda mudada aqui. Quer dizer, nós vivemos fundamentalmente baseados em opiniões. Uhum. A indústria produz baseada em opiniões. E opiniões, o claro. O sistema legal é feito baseado em opiniões, porque o próprio ambiente foi citado. Então, se constrange uma indústria de emitir um teor assim. Exatamente. Também baseado numa opinião. Nunca as opiniões tiveram tanta importância. Essa que é a verdade. Exatamente. Isso quer dizer. Quando alguém chega e põe abaixo, alguém demonstra. É quando um consenso mínimo de autoridade define o que é o que não é. O que acontece? Exatamente. Veja bem. Não tem uma aí, essa foi a primeira problemática, essa foi a primeira problemática da nova ciência. Na ciência antiga, você tem um critério muito simples para dizer o que é ciência e o que não é. É evidente? Não. Tá bom, então foi construído, é uma definição construída por depuração dialética? Não. Foi demonstrado a partir disso? Não, não é ciência. Pá, saiu, acabou, não tem erro. Zero. E aqui? Uma vez que nós sabemos que isso aqui não está demonstrado, certo? Quando você aceita uma teoria e quando você a rejeita? Qual o critério para aceitar? Quer dizer, o critério para aceitar uma tese, ela está demonstrada. E o critério para aceitar uma teoria? Bom, os cientistas se dividiram logo no começo em dois. Eles primeiro estabeleceram um critério. O primeiro critério estabelecido na nova ciência foi a simplicidade matemática. Se você tem dois modelos para descrever um conjunto de fenômenos, o modelo matematicamente mais simples é o verdadeiro. Está claro, hein? Por quê? Porque a tese fundamental, então, a hipótese fundamental da nova ciência é a natureza sempre opera do modo matematicamente mais simples. Vou passar por mim isso, né? Veja bem, isso não é uma tese demonstrada. Isso é o quê? Isso é o que os antigos chamavam pressuposto metafísico. Toda e qualquer ciência subentende proposições metafísicas. Quer dizer, proposições muito amplas e vastas acerca do ser em geral, acerca da natureza das coisas. Está claro, hein? Toda a ciência subentende isso. A diferença é que as ciências antigas todas derivavam de proposições da ciência metafísica. Existia uma ciência que era como a mãe de todas as ciências. Era a ciência sobre o ser, sobre o que é ser. Está claro, hein? Enquanto que os pressupostos metafísicos da ciência nova não são derivados da ciência metafísica. Por quê? Porque a ciência metafísica, ela, por definição, não pode ser estabelecida deste modo. O que este modo de ciência, certo, implica? Tá? Este modo de ciência implica na experiência controlada. Opa, para fazer isso aqui, eu preciso poder, certo? Fazer o quê? Criar condições, certo? Ou sistemas fechados, como eles são chamados de ciência, em que eu excluí o maior número de variedades, de variáveis possível. Não é isso? Tá, não, quero dizer que a aceleração tem, a trilha é assim, vamos construir um lugar aqui onde ele dá, onde ele tira o ar com vácuo, o máximo de vácuo possível para ficar já saindo aqui, a pena sair, vamos ver. Tá claro isso aí? Quer dizer, você criar a possibilidade de criar sistemas fechados, certo? É um instrumento de prova da ciência nova. Exatamente, são sistemas fechados. Todas as experiências de laboratório são isso. Está claro aí? Agora, veja bem, a ciência metafísica. Na ciência metafísica, você trata do ser em geral. Isso quer dizer, você não pode criar um sistema fechado em que certos aspectos do ser não estão presentes. Simplesmente não são. Por exemplo, quando a gente falou aqui, ah, não, aqui nessa multidão tem 3 garrafas. Não é isso? Aí você lembrou muito bem que cada garrafa tem um tamanho. Não é isso? Eu digo, mais ainda, além de ter um tamanho, ela tem uma figura, ela tem uma cor, ela tem um peso. Tudo isso faz parte do ser dessas garrafas aqui. Eu não posso excluir um desses aspectos do ser para fazer uma experiência sem ele. Está claro, hein? Não dá para fazer isso aí. Quer dizer, a ciência metafísica não pode ser verificada em laboratório, em sistemas fechados. Portanto, a ciência metafísica não é admitida como ciência no corpo da ciência nova. Se por um lado ela não é admitida, por outro lado, certo? A ciência nova precisa de pressupostos metafísicos, assim como a ciência antiga. Está claro, hein? Como se estabelecem os pressupostos metafísicos da ciência nova? Simples, por conveniência. Aquilo que parece melhor, aquilo que facilita o trabalho, passa a ser pressuposto metafísico. Por exemplo, a ideia de que a natureza sempre opera de um modo matematicamente mais simples. Quer dizer, não existe nenhum meio de provar isso. Isso é um mero pressuposto metafísico, e não é científico. Quer dizer, ninguém sabe. Ninguém sabe que a natureza efetivamente é assim. Pode ser que ela opere sempre do jeito matematicamente mais complicado. Está claro, hein? Bom, esse é só o primeiro critério. Certo. Logo em seguida, na medida em que progride a ciência nova, surge um novo critério, o segundo critério. Ora, algumas teorias se expressam por meio de modelos matemáticos mais complexos, mas elas explicam o comportamento de um número maior de fenômenos. Está claro, hein? Então, opa, criou-se uma exceção à ideia da natureza sempre opera da modo matematicamente mais simples. E criou-se então um novo critério. A natureza opera do modo matematicamente mais amplo. Está claro, hein? Então já temos dois pressupostos metafísicos da ciência nova. Terceiro pressuposto. Veja bem, como as hipóteses, para se tornarem teorias aceitas, necessitam de modelos matemáticos, todo e qualquer objeto que não pode ser representado por meio matemático está fora da ciência. Está claro, bem? Qualquer coisa que não possa ser representada por números ou por equações não é objeto de ciência, não faz parte da ciência. Perfeito. O objeto da ciência era tudo o que existe. Aqui, não, só o que pode ser representado matematicamente. Veja bem, não estou negando o imenso progresso material que a ciência nova nos trouxe. Eu estou só dizendo que substituir a ciência antiga pela ciência nova, certo, implica num dano cognitivo, um dano cultural imensamente maior. Está claro isso aí? Veja bem. Nós chegamos. Todas essas diferenças, certo, têm sua razão, certo, ou sua causa no propósito da ciência antiga e o propósito da ciência nova. A diferença entre esses dois propósitos. O propósito da ciência antiga é construir um discurso coerente que expresse o real tal como ele é. Que expresse os fenômenos como eles são. Está claro isso aí? O propósito da ciência nova é controlar os fenômenos. Não importa como eles são, importa como nós queremos que eles sejam. Está claro isso aí? É por isso que a ciência antiga dava tão poucos resultados no sentido técnico. O propósito dela não era te dar meios de alterar os fenômenos, meios de modificar os fenômenos, mas te explicar como eles são. O propósito da nova não é te explicar como eles são, pouco importa como eles são. Veja bem. Esse é um outro problema posterior. O outro problema posterior é o seguinte, veja bem. Uma vez estabelecidos os métodos dessa ciência, certo? O número de pessoas que estuda ela aumentou. E o número, portanto, de modelos matemáticos e hipóteses aumentou incalculavelmente. Não é isso? Certo, se você pegar só o que é publicado assim, mês a mês nas revistas científicas, de novas hipóteses, com novos modelos matemáticos, novas experiências, não dá para aceitar as teorias expressas por essas experiências em bloco. Dá? Porque é muita coisa. Está claro isso aí? Então quer dizer que nós temos que criar um novo critério para aceitar uma teoria. Oi? Então, assim, quando a gente pensa que o propósito da ciência nova hoje é controlar os fenômenos, ou seja, querer que o fenômeno seja daquela maneira que eu gostaria. Professor, o que eu estaria defendendo para a ciência nova? Provar a minha hipótese, a minha opinião. Exatamente. Então, por isso, então, se gera muita frustração quando no final de uma experiência eu tenho um resultado que não é aquele que eu gostaria. E que daí muito ruim, como o pesquisador fala, eu não obtive resultado. Cria uma frustração, porque o objetivo não é cognitivo. O objetivo não é conhecimento. O objetivo é provar uma coisa. Não, o objetivo é poder mudar o fenômeno. É controlar o fenômeno. Dentro da situação de máximo de odiados, a questão da quantidade imensa de teorias apresentadas em que o teorema de Sokal, né? como artigo, onde somente enumerando várias teorias, uhum, e citando, simplesmente para ver se o artigo ia ser aceito no periódico científico. Foi. Foi aceito, depois foi referenciado por inúmeros outros cientistas, né, desde mostrar a própria falibilidade desse novo modelo de ciência. Exatamente. Ele fez por base mesmo demonstrar o quanto estava frágil. O quanto está frágil, exatamente. A estrutura se torna tão frágil que no final sobra apenas um critério para a teoria aceita. Certo. Ora, o grupo majoritário ou mais influente que vai ser o grupo que vai determinar o que é a teoria válida. Isso é nojento, exatamente. Em termos científicos, isso é nojento. Então, os cientistas da antiguidade vomitariam diante de tais critérios. Eu diria, isso aí é uma piada. Isso aí pode ser qualquer outra coisa, menos ciência. As consequências disso na nossa cultura são imensas. Imensas. Certo? A primeira consequência, o primeiro passo que teve uma grave consequência foi esse: você excluir do campo da ciência, do campo da pesquisa científica, aquilo que não pode ser expresso matematicamente. Certo? O que não é matemático não é ciência. Certo? Uma tese tremendamente imbecil. Certo? Isso aí teve como consequência levar o esforço aqui de criar novos instrumentos matemáticos para descrever matematicamente coisas que antes não podiam ser descritas de modo matemático. Segundo, isso levou a pensar as coisas como objetos matemáticos. Entendeu? Então, por exemplo, você pergunta para uma pessoa hoje o que é vermelho, para um cientista hoje, o que é vermelho, ele vai dizer, vermelho é uma frequência tal da energia eletromagnética. Ele vai te dar um número. Certo? Ora, é evidente para qualquer imbecil que vermelho não é um tipo de número. E que a ligação entre vermelho e número está apenas na minha mente. Não é isso? Isso é o quê? Ah, isso aí é o que meu pai descreve como paralaxe cognitiva. Quando você pergunta para o sujeito o que é vermelho, ele não olha mais para o objeto. Porque ele tem que ver o objeto de determinado ângulo, ele só vê uma coisa sobre o objeto e não vê a realidade do próprio objeto. Está claro isso aí? Quer dizer, como ele tem que abstrair do objeto certos aspectos, ele só pode explicar o objeto de um determinado jeito. Esse jeito pode ser completamente diferente da natureza do objeto, como é no caso da cor, por exemplo. Quer dizer, a cor é algo que por si mesmo não é uma quantidade. É claro que eu posso descrevê-la como quantidade ou aplicar a ela uma quantidade. Mas isso não vai explicar o que a cor é. Nunca. Está claro, hein? Isso quer dizer que tem inúmeros objetos, certo? Que não somente não podem ser conhecidos pela ciência nova, como só podem ser descritos de maneira falsa pela ciência nova. A física contemporânea só usa isso. A física deu um passo além. Na ciência física, eles deram um passo, foram um pouco adiante. isso daí. Eles chegaram à conclusão. Ah, não. É, vê, na física, os inauguradores da física moderna, da física moderna mesmo, no início do século XX, na virada do século XX, né, do século XIX para o século XX, pelas primeiras décadas do século XX, eram pessoas muito cultas. Eram pessoas de ampla cultura. E eles, então, eles, quer dizer, eles tinham conhecimento, tinham algum conhecimento da ciência no sentido antigo. Certo. E, evidentemente, um amplo conhecimento da ciência física, que é uma das ciências novas. E eles chegaram à conclusão seguinte, olha, por meio da nossa ciência, da ciência física, que é uma das ciências novas, é impossível saber o que são esses objetos. Então, se você perguntar para qualquer físico, ele perguntar o que é um corpo, ele vai falar, não sei, não quero saber, e tenho raiva de quem sabe. Está claro, hein? Nossa proposta aqui não é científico, não é cognitivo. É outro. A física pelo menos chegou ao estágio deles perceberem isso, né, e tomarem uma decisão. Agora nós decidimos conscientemente, deliberadamente, renunciar ao conhecimento do objeto. O que acontece? Pelo menos os físicos em geral sabem que o que eles chamam de ciência física é um conjunto de opiniões esclarecidas e não conhecimento. Infelizmente, os outros campos da ciência, a ciência nova, não chegaram a esse estágio ainda. Se o pessoal que estuda as mudanças climáticas tivesse chegado a isso, ele pararia de falar bobagem sobre o que a gente deve ou não fazer. Isso. Ele sabe, ele conhece o processo. Conhece esse processo. Quem está envolvido num ambiente de 3 séculos, 4 séculos, inserido, buscando hipóteses antigas, tem uma teoria da ciência, e desenvolver novas hipóteses, novos modelos para novas teorias, vai derivar daí, inevitavelmente, de que teoria é relativa. Exatamente. Vai, inevitavelmente. Mas, ao conseguir um resultado dessa teoria, ele vai tratá-la como de verdade absoluta. Ele vai transformar isso em conceito social. Exatamente. Como um conceito científico da ciência nova. Social como uma verdade, tendo uma tese demonstrada. Claro. Como é que passa esse mundo? Porque você sai do âmbito científico novo para o âmbito social. Veja bem, porque há uma crise existencial na proposta da ciência nova. Quando o sujeito se decide, ah, não, eu quero aqui me tornar biólogo ou químico, ou mesmo físico, ele não está, naquele momento, renunciando deliberadamente ao conhecimento das coisas. Pelo contrário, o sujeito lá, aos 18 anos, que decide cursar física, ou química, ou biologia, não, ele quer, o que ele quer é saber como as coisas são. E ele simplesmente pensa que esse instrumento, que é a ciência nova que ele vai estudar, vai levar ele a isso. No caso da ciência física, quando ele entrar na faculdade de física, os professores vão explicar para ele. Em física eles vão chegar e falar, olha, não, meu filho, se você é isso que você quer, não é aqui. Se você quer saber como as coisas são, você sai daqui, porque não é aqui. Né? Mas nas outras ciências não. Quer dizer, o sujeito que se forma biólogo, ele pensa que ele está tratando de conhecimento. Ele pensa que as conclusões a que se chega na pesquisa biológica são conhecimentos. Ele não tem, veja bem, ele não tem cultura suficiente, ele não aprendeu filosofia clássica, ele não aprendeu nada mais. Ele só aprendeu biologia. Então ele nem sabe que existe uma coisa que é tese demonstrada. Por incrível que pareça, ele não sabe. O que é isso? Ele pensa que ele está gerando conhecimento. Então, o que acontece? Quando ele pensa que está gerando conhecimento, ele pensa que as teorias aceitas em biologia têm a autoridade moral da tese demonstrada. Exatamente, ela fala. Sim. Como quem fala do triângulo equilátero de Euclides, entendeu? Quer dizer, quando você demonstra que aquele triângulo é um triângulo equilátero, pelo método de Euclides, o jeito de falar que não é, se ele ficar insistindo que não é, você tem que expulsar ele da classe. Porque como ele falou, ou ele é louco, ou ele é muito burro, ou ele é mau. Quer dizer, é um sujeito que não, ele entendeu uma coisa e está teimando só para atrapalhar. Então, qualquer um desses três você tem que mandar embora da classe. Ah, o que te dá o direito de mandar ele embora da classe? Simples. O fato daquilo ser verdade necessária. Ser necessariamente verdadeiro. Está claro aí? Você pode falar, o jeito que nega que o triângulo equilátero de Euclides é um triângulo equilátero, ele está excluído da classe dos geômetras. Pela própria natureza das coisas. Não é uma, isso não é uma decisão do professor. O professor só tira ele do ambiente físico clássico. Mas ele já está fora da categoria do geômetra. Na ciência nova, dizer que ele está fora ou dentro da categoria não é tão simples. Mas como o sujeito não sabe o que é aquilo, ele pensa que isso aqui tem a autoridade daquilo. Você entendeu? Então, por exemplo, a classe médica hoje, ela pensa que ela tem o direito de exigir que seja lei que o sujeito que a pessoa não pode fumar. Por exemplo, ele tem uma teoria aceita de que o cigarro é o grande mal da humanidade. Não existe o demônio, existe o cigarro. Só que isso aqui é só uma teoria aceita. Você entendeu? Não é vocês demonstrarem. Não, veja bem, não é parcial, é verdade, é só uma teoria aceita. Não, mas mesmo sem nenhum fumante, não é verdade. Exatamente. O fato de que ser uma teoria aceita é só uma teoria aceita. Eu posso gostar dela ou desgostar dela, tanto faz. Essa passagem, porque a teoria médica, quando formula essa hipótese, ela sabe que está formulando uma outra hipótese, que pode reformular amanhã. Como é que faz, como é que dá passagem para o uso normativo? Para o uso normativo. Dessa teoria aceita. É simples, é simples. A inteligência é, por natureza, a diretora da vontade. Entendeu? Veja bem, quando você entende uma coisa, você compreende uma verdade, você sente, é normal, o indivíduo normal sente um dever de agir de acordo com aquela verdade. Mesmo que ele não se, que ele não se comporte de acordo com aquilo que ele percebeu como verdade, ele sente uma tensão nessa direção. Exatamente. Você entendeu? Então, toda a ciência, toda e qualquer ciência, certo? Tem essa força normativa intrínseca. Gera essa tensão normativa intrínseca. Mas eu posso fazer diferente. Que para fazer esse tipo de teste, eu preciso de tratamento. Não consigo fazer isso sem tratamento. Não. Eu vou controlar isso aí. Exatamente. Para fazer isso, eu posso, antes, até a teoria aceita que eu quero que você aceite. Aham. Eu estou financiar aquilo para que alguém que geralmente acredita estar desenvolvendo a hipótese dele, chegue uma teoria aceita que eu já quero antes. Exatamente. Aí eu fiz. É claro. Isso quer dizer, essa é a ciência como ela hoje. Isso quer dizer, o sujeito que financia o laboratório, ele que decide o que é ciência. Oi? Vamos lá. Veja bem, até agora, tudo isso aqui se aplicou à ciência natural. Depois que, do sucesso disso aqui na ciência natural, os sujeitos que estudavam ciências humanas começaram a sentir inveja do prestígio da ciência natural. Literalmente, foi exatamente o que aconteceu. Certo? E aí eles inventaram, vamos tentar, então, aplicar o mesmo método dessa ciência nova, certo? Para as ciências humanas, para a psicologia, para a sociologia, para a política, para o direito, etc, etc, etc. Certo? O fracasso foi tão grande, que o século XX todo, certo? Todo o século XX, em termos de ciências humanas, foi um esforço para criar métodos matemáticos, instrumentos matemáticos para aplicar às ciências humanas os métodos da ciência natural. Todo. Entendeu? Cada vez mais a gente está aplicando isso aí. Por quê? Veja bem, a ciência nova, na ciência nova, não existe distinção exata entre ciência natural e ciência humana. Essa é uma distinção provisória. Se perguntar para um físico o que são as ciências humanas, certo? A não ser que seja um ciente esclarecido e culto, que tenha aprendido outras coisas. Mas se perguntar para um físico, não, ciência humana, psicologia, essa coisa não é ciência ainda. É só conversa. Por quê? Simples, porque você não tem como descrever matematicamente o fenômeno. Então não é ciência. Para o químico, psicologia não é ciência. Ainda não. Ele falou, só vai ter ciência o dia que você tiver instrumentos matemáticos para descrever esses fenômenos. Como os membros da classe das ciências naturais, certo? Têm um prestígio imenso sobre a sociedade, por causa dos resultados materiais que eles trouxeram, certo? Os psicólogos, sociólogos e políticos não fazem senão tentar chegar a isso aí. Que é isso? Horror! Que é isso? Todo mundo sabe que leite faz mal. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Tudo faz mal. Tudo. Oxigênio mata. Não, isso não é brincadeira. Tudo faz mal. Olha só. Veja bem. Você tem uma estrutura corpórea, organizada para viver, não é? Quer dizer, todo o seu corpo funciona para te manter vivo, não é assim? Hã? Por que ele pifa? Porque tudo conspira contra ele, pô. Você entendeu? Tudo. Acabou. Essa que é a verdade. Tudo faz mal. A diferença é o grau em que uma coisa faz mal comparado com o da outra. E o valor de uma coisa para outra. Exatamente. Entendeu? Então, você fala, não, cigarro faz mal, aquilo faz mal. Não, tudo faz mal. Para de piada. Essa que é a verdade. Não se engane. Então veja bem, na proposta da nova ciência, acaba, no seu desenvolvimento, se acaba por renunciar a qualquer empreendimento de tipo cognitivo mesmo. Isso quer dizer que o sentido da palavra ciência, na ciência nova, mudou completamente. Ciência significava conhecimento, um tipo de conhecimento, não é isso? Agora, ciência não significa conhecimento. Então, de certa forma, a ciência nova invadiu a ciência antiga? Não, ela mudou completamente. A ciência nova mudou o sentido da palavra ciência. A ciência nova simplesmente. O que a gente pode considerar como ciência? Uma, outra ou as duas? É simples. Isso aí depende do sentido que você dá à palavra ciência. E por exemplo, eu não sei, eu estava deduzindo aqui, que eu fui comentado, o grande erro das ciências humanas é que elas tentam se comprovar as teorias, tentam se comprovar em cima de modelos matemáticos. As ciências humanas se baseadas mais na ciência antiga, aí não seria de mais fácil comprovação. Sim, claro. Não, ela seria possível de ser comprovada. Essa ciência aqui nunca pode ser provada. Então assim. Pelo método dela, nunca. Ela deveria buscar na ciência antiga as referências para. Veja bem, exatamente. Na ciência. Ciência nova não pode ser, sim. Pois é, na ciência do humano, certo? Houve também no século XX. Uma reação imensa a esse movimento na direção da ciência nova. Um certo número de autores reagiu a isso violentamente e, pelo contrário, começou a fundamentar as suas especulações com base nos métodos da ciência antiga. Então, nas ciências humanas, o debate ainda está em aberto. Na ciência natural, a ciência nova já tomou o campo. Completamente. No campo da física, da biologia, da química, da medicina, a ciência nova tomou totalmente o campo. No campo das ciências humanas ainda está. Ainda há uma luta. A ciência nova, ela deixou de aceitar a ciência antiga? Sim, ela deixou de aceitar. Claro que ela deixou de aceitar a ciência antiga. Jogou fora, exatamente. Não quer dizer que ela invalidou. Porque não, isso aqui não dá para ser invalidado. É impossível invalidar. Uma vez sabido, está sabido. Você pode simplesmente abandonar. Não é isso? Porque ela não abandonou mais. Ela abandonou só a finalidade, né? Porque ela continua usando os instrumentos que a gente tem. Ela continua usando alguns dos instrumentos adaptados para ela. Por isso que os cientistas modernos, eles costumam dizer, a partir de um certo grau de ciência que eles produzem, eles começam a olhar a metafísica como partida. Não, veja bem. Produzido, publicado, etc, etc, e começa a escrever sobre... Ele começa a se voltar para temas metafísicos. É. Veja bem, não para a metafísica. Metafísica é o nome de uma ciência, como a gente falou. Ele começa a se voltar para temas e assuntos relacionados à metafísica. Ou temas de tipo metafísico. Mas ele não passa a estudar metafísica. Ele sabe, a maior parte dos cientistas, mesmo dos físicos, não sabe porcaria nenhuma de metafísica. Mas alguns chegam à conclusão que ele encalhou, mas que de uma maneira equivocada, pelo menos. Não, sim, ele chega a essa conclusão, chega à conclusão que isso aqui não é completo, isso aqui não vai levar a conclusão nenhuma, mas eles não voltam a estudar a ciência metafísica. Não, isso aí é pura falta de vergonha na cara. Eles não fazem isso porque é falta de vergonha na cara. É falta de falar, olha, a verdade é que é o seguinte, eu fui um imbecil a minha vida toda, eu achava que isso aqui ia me dar conhecimento, agora descobri que não vai dar porcaria nenhuma, e aquele cara ali, ó, 2.500 anos atrás, ele tinha conhecimento, eu tenho que aprender dele. Você entendeu? Ah, não, eu não vou falar isso não. Logo desenhado. Porque tem que ser possível. Exatamente, não. Isso aí não volta, ele não volta atrás. Oi. Você trabalha com a estrutura, a gente vê que tem justamente quando a gente precisa procurar fomento para desenvolver alguma coisa. né, o que fosse alguma opinião. Só sendo bem claro, o que seria dentro disso aí? Uma ciência chamada pura e uma ciência aplicada. A ciência pura está muito mais voltada à ciência antiga. A veja bem. Veja bem. Não, veja bem. Veja bem. Veja bem. Na ciência nova, certo? Se criou essa distinção, esse plano entre ciência pura e ciência aplicada. Certo? A ciência pública, a pura, trata apenas das hipóteses fundamentais, dos modelos matemáticos fundamentais e não tem ela mesma imediatamente nenhuma aplicação prática. Certo? Mas ela não pode fazer ciência por causa disso. Ela não pode fazer ciência no sentido antigo por causa disso. A única ciência que continua sendo ciência no sentido antigo é a matemática. A matemática é uma ciência no sentido antigo. Até hoje. Fora isso, nada mais. A distinção entre ciência pura e ciência prática, ela substituiu a distinção antiga entre ciência e técnica. Na verdade, toda a ciência nova, toda ela, certo, é o que os antigos chamavam de técnica. Ela não é ciência. Certo? O que nós chamamos hoje de ciência pura não passa de uma técnica. A técnica é de construir modelos matemáticos para descrever fenômenos. Só porque você não produz um objeto físico não é uma técnica? Não, é claro que é uma técnica. É, veja bem, o mecanicismo era foi uma das teorias que forneceram pressupostos pseudo-metafísicos para a ciência moderna, para a ciência nova. Certo? Nas próximas aulas, a gente vai justamente estudar o conjunto de pressupostos filosóficos que estão embutidos na ciência nova. Certo? Como a gente falou, embora a ciência nova tenha descartado a ciência antiga e descartado fundamentalmente a ciência da metafísica, certo? A construção, qualquer atividade mental controlada, certo? Depende de pressupostos metafísicos ou pseudo-metafísicos. Certo? Então, por exemplo, a construção de modelos matemáticos subentende a ideia, a tese de que a natureza sempre trabalha do modo matematicamente mais simples ou matematicamente mais amplo, etc, etc, etc. Está claro isso aí? Então, esse é um pressuposto. Então, o estudo dos pressupostos da ciência nova, certo? Levou à criação de um novo conceito. Certo? O conceito de crença cientificista. Qual o conjunto de teses subentendido na ciência nova que não é provado pelos métodos da ciência nova? Veja bem, a ciência nova propõe que só é ciência aquilo que é provado e construído desse modo. Mas esta mesma ciência pressupõe algumas afirmações, algumas teses que não são provadas por esse método. Está claro isso aí? Quer dizer, a proposta mesmo da nova ciência é autocontraditória. Ah, só é ciência o que deriva de A, B e C. Mas para você chegar ao que deriva de A, B e C, você tem que derivar tudo isso aí de D, que não deriva de A, B e C. Está claro, hein? Um deles é esse, o outro é a tese do bifurcacionismo do real, da bifurcação do real. Quer dizer, o real se divide em objetos matemáticos e objetos não matemáticos. E somente os objetos matemáticos são objeto de pesquisa científica. Nas próximas aulas vamos refazer a história desses pressupostos, de como eles foram sendo aplicados na ciência nova. E como eles confundiram. Então, o que isso quer dizer? O que tudo isso aí causou foi uma grande confusão entre o que é conhecimento e o que é opinião. Quer dizer, um negócio que era tão claro na antiguidade, que tornou confuso agora. A tal ponto que as pessoas desistiram da ideia de conhecimento. Assim como elas desistiram da ideia de verdade. Verdade, na verdade, não é hoje verdade e amanhã falsidade, amanhã erro. Na verdade é o que é verdade sempre. Verdade é o que as coisas são. Isso independe do que eu sei sobre as coisas. Tá com a gente? Como a gente tem tempo? A gente ainda tem tempo? Oi? Não, está no horário de comer alguma coisa? Ah, que hora que a gente para? Meio-dia? Não, eu gostaria de saber o seguinte, ficou alguma dúvida desses dois campos? Opa! Posso dizer então que na teoria do aceito não existe uma verdade. Ou sim. Existe uma verdade momentânea. Não, você pode dizer o seguinte, na ciência moderna existe uma indiferença quanto à verdade ou falsidade de uma tese. Não é que não existe verdade, é evidente que alguma tese, alguma teoria aceita pode de fato ser verdade. Mas pelos métodos estabelecidos para a ciência, você não pode saber. Tá claro, vem? Assim como assim, hoje a gente tem uma opinião qualquer. Por exemplo, eu tenho opinião que eu tenho que almoçar todo dia. Pode ser que isso seja verdade, que eu tenho que almoçar todo dia. Então. Mas, pelo simples fato de eu ser opinião, eu não vou saber. Se eu aplicar os métodos da ciência moderna, eu nunca vou saber se essa opinião é verdade. Não. Não, nos dois é igualmente fácil. Nos dois é igualmente fácil. O caminho entre uma tese demonstrada, certo? Retraçar o caminho de uma tese demonstrada até os axiomas e definições é tão fácil quanto voltar aqui. Mesma coisa. Certo? O que é mais fácil na ciência antiga é você voltar dos axiomas e definições aqui para os pressupostos metafísicos. Porque os pressupostos metafísicos também são científicos. São obtidos pelo mesmo método científico aplicado para os outros objetos. Mas aqui não, porque os pressupostos metafísicos não são obtidos por esse método. Na verdade, eles não são obtidos por método nenhum, eles são obtidos por preferência. Eles são crenças. Só crenças. Depende da índole. Por exemplo, as pessoas que têm uma índole matemática, elas, quando elas ouvem, leem a descrição de uma teoria aceita, elas têm a tendência a querer retraçar. Depende, é que nem todo mundo tem uma índole matemática. Eu por acaso tinha, desde a infância. Então, para mim, quando eu ouvi isso aqui, eu logo queria estar foto do modelo para chegar na hipótese. Certo. É evidente que a ciência nova, ela favorece aqueles que têm índole matemática. Evidentemente. Opa. Uma pergunta aqui. Quando o Nietzsche mandou a questão da aceitação social, né, a autoridade moral que a gente chamava latente dentro da sociedade atual, quando está se tendo essa emergência, a ciência nova, aí, a partir do Renascimento, é interessante que conforme ela está emergindo, está tendo uma desacralização gradativa também da própria sociedade. Claro. Necessariamente. Permite a elevação dela enquanto um valor sagrado. Necessariamente. Colocar palavras científicas lá de qualquer bobagem. Claro, ela se torna. Exatamente, se torna uma autoridade espiritual. Quer dizer, o cientista, ele é uma autoridade espiritual. Porque, teoricamente, ele trata da verdade das coisas. Veja bem. O que acontece? A desacralização acontece da seguinte maneira. Em todos os povos, vocês lembram do semestre passado, a distinção entre os povos arcaicos e os povos modernos? Lembra que os povos arcaicos, todos eles viviam em torno de um núcleo de ideias ligadas à metafísica. Quer dizer, todos os povos, uma característica, por exemplo, todos os povos do passado davam primazia à religião. A religião é o tema mais importante da vida. Cada um com a sua religião lá, mas esse é o tema fundamental. Por quê? Porque os princípios fundamentais da religião podiam ser demonstrados por meio da ciência metafísica. Eles tinham ligação com a ciência metafísica. Nem tudo da religião. Certo? Uma boa parte do conteúdo da religião não podia ser demonstrado pela ciência metafísica. Mas era fácil você perceber que os princípios fundamentais da religião derivavam de princípios metafísicos. Existia uma afinidade entre religião e metafísica. Não é uma identidade, as coisas não são a mesma coisa, mas existia uma afinidade entre elas. Como a religião se justificava moralmente? Por exemplo, na Idade Média, por meio da ciência metafísica, no momento em que a ciência nova rejeita a ciência metafísica, é uma questão de tempo para a sociedade rejeitar a religião como um todo. Quer dizer, a religião perdeu a sua base científica ou cognitiva. Se ela perde essa base, é uma questão de tempo ela perder a sua autoridade moral também. Veja bem que alguns dos primeiros cientistas, nem todos, alguns pelo contrário, eram os carolas, eram os caras. É verdade, era beato, né? O cara foi na igreja todo dia, né, rezava 5, 6 horas por dia, alguns deles eram assim. Mas outros rejeitaram a metafísica porque queriam se livrar da religião. Quer dizer, o motivo não tem nada a ver com ciência. Os sujeitos só não queriam um padre enchendo o saco dele. Era só isso. Então, bom, agora vamos encerrar mesmo. Na próxima, vamos começar a retraçar os pressupostos, listar os pressupostos. Ciência por ciência. Então, primeiro a gente pega a física. Primeiro a gente pega a física, simplesmente porque a física foi a primeira ciência nova. Na verdade, a primeira ciência nova foi a astronomia. Certo? Mas a física logo em seguida. Depois da física a gente pula para a biologia, pula para a psicologia, sociologia, política, a gente vai vendo, opa, recolhendo os pressupostos. Quando que é a próxima, né? 18? Tem que ser o próximo sala ou no outro? À tarde? Só à tarde. Então, nos encontramos dia 18. Se Deus quiser. 18, então? Essa semana é